E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nicole Stephanie, do Funk no Violão. E hoje, antes de começar a cantar, queria mandar um beijo pro pessoal que comentou lá o status que eu postei. Tainara Mello, Júlia Nastro, Maria Isabela Gnática, Micael Lima, Maiara Oliveira, Matheus Brito, Beatriz Ventura, Guilherme Rodrigues, Marcos Rondon e Ingrid Mendes. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Hoje a música vai ser do MC Gui. O bonde para e eu espero que vocês gostem. Gnáticas e gnáticos, assistam o vídeo até o final que eu tenho um recado para vocês. Deixa ela passar que o bonde para, toda perfumada, solta na balada, não para. Ela quer curtir a vida louca, quer beijar na boca, tá descontrolada, tá solta. Lá vem ela outra vez. Já tá com o ingresso comprado ao mês só pra ver o MC Gui. Ela só tá querendo zoar e curtir, ela perde a linha. Tá toda soltinha e já tá na minha. Eu tô acelerado por essa novinha. Ela sabe o que é bom e quer aproveitar. Sabe que eu tenho o som que faz ela dançar. Já que tá envolvente, é só deixar rolar. Abre espaço na pista e deixa ela passar. Deixa ela passar que o bonde para. Toda perfumada, solta na balada, não para. Ela quer curtir a vida louca, quer beijar na boca. Tá descontrolada, tá solta. Deixa ela passar que o bonde para. Toda perfumada, solta na balada, não para. Ela quer curtir a vida louca. Quer beijar na boca, tá descontrolada, tá solta. Bom, esse foi o Funk no Violão da semana, Gnáticas e Gnáticos. Queria avisá-los que dia 14 de junho, em Indaiatuba, vai ter show do MC Gui e eu estarei presente também cantando. Então, para quem quiser estar aí prestigiando, eu vou deixar o link do evento no primeiro comentário do vídeo, para vocês saberem mais informações, horário, idade, onde compra os ingressos e tudo mais. Tudo está no link do evento. E é isso aí, muito obrigada. Um beijo!